Torres A3399, informação Eco para a Copa. Aguarde para a cópia. Saída previsto Sango 1 no Leda Motiva. Pronto para cópia. Siga. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Zulu 10. Saída Sango 1, Leda Motiva. Decola da 10, curva direita, aciona 5152. Chama controle 120, decimal 8, coteja. 340 Guarulhos. Via Upper Zulu 10, decola da 10, curva direita, Sango 1, Leda Motiva, 5152, transponde 208 ao controle. Então é 3399. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Reporta posicionamento. Para Salvador, bom dia, o gol 1961, está no gate 08. Ciente da informação, é autorização de tráfego, Galeão. 1961, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857. Saída Sanvo 1, Leda Doclo. Decola da 10 curva direita, aciona 5156, chama controle 120, decima 8, coteja. Autorizado nível 360, via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857. Sanvo 1, Doclo, Leda. Transponder 5156, controle 20, decimal 8, gol 961. Planejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chama para pushback e acionamento, gol 961. Para o táxi. Reporta táxi 3399. Para o táxi 3399, está com 169 a bordo, 4:20, alterna Galeão. 2169 a bordo, altina 10 no 4, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, pode esperar. Índia Alfa, reporta pronto, pode esperar, 10-3399. Da 10 3399 a linha decola da 10, vento 100 graus com 5 nós. Teve decolagem da 10 3399. Torre Salvador, gol 96108, autorização, pushback, acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 1961. Salvador, bom dia, Xanana 075, informação Eco, confio autorização São Paulo. Pela prevista, São João no Leda Morte, aguarde cópia. São João no Leda Morte, vai mandando cópia, tá na Gate 5. 399, decolado ao 03, chame controle 120 decimal 8, com voo. 2083399. Zé 075, pronto para cópia? Confirmo. Autorizado Congonhas, nível 360, via Pêrzulo 10, Pobar, via Pêrzulo 16. Saída Sanvo 1, Leda Motiva. Decola da 10, curva à direita, aciona 5155, chama controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado nível 360, São Paulo, decola na Sanvo 1. Da morte, a rota é o Pêrzulo 10, pro Bávio e pro Pêrzulo 6. Curva direita, 5155, transponha, controle 0, decimal 8, o Xander 6, 10, 5. Fechamento correto, chama para o pushback, selamento. Campado. Salvador, Xander 62, 51, sem checo. Prossiga. Pronto para a cópia, nível 360, Guarulhos. Cruzado Guarulhos, nível 360, via Pêrzulo 10, saída Sambo 1, Leda Motiva. Decola da 10, curva à direita, aciona 5161, chama controle 120, decimal 8, coteja. Guarulhos 360, via Pêrzulo 10, Sambo 1, Leda Motiva, 5161, 120, decimal 8. Fechamento correto, chama para o pushback, sonamento. Chamamos para o push, estamos no 3. Voe o Gnave do presente. É, confirmando a pro. O Gnave, Oscar Golf November Alpha Vitor. O Gnave, então é 3399. Quilômetro no 0 no 4, táxi via Índia Alpha, reporte pronto, ponte espera. No 0 no 4, Índia Alpha, reporta ponte espera, 9-1. Salvador, Xanel 6075. Siga. Tá aqui no portão 5, só aguardando o... Ah não, ele já chegou agora, tá pronto pro push e acionamento. Gente, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, Xanel 75. Torre Salvador, gol 961, próxima ponte espera da 10. 961, na linha decola da 10, vento 100 graus, com meia dúzia de nós. Linha decola da 10, gol 961. 961, decolador 10, chamo controle 120, decimal 8, bom voo. 108, com 961, grato, bom dia. Bom dia, Gol 961, São Voo 1. Voo 961, contato radar, subo nível 360, saída São Voo 1. São Voo 1, 360, autorizou. Gol 961, né? Cantante 399, chama Centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 128, decimal 35. 251-2835, 399. China 6075, 112 a bordo, 4:25 galeão. Gente, 112 a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, quanto espera? Gente, frente via Índia Alfa, chamarando quanto espera da 10, pronto, comunica 12, 6075. Pronto, 10, hoje, né? 075. A linha decola da 10, vento 1 no 0 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola da 10, hoje, né? 075. Tango 961, chave certo Recife. Tango 961, suba restrito nível 300. Restrito 300, Bono 961, ainda nas últimas. Chame certo Recife, 125.1, alterno 128.35. Não sabe restrito 300, chama o Recife 125.1, 128.35, Bono 961, certo, bom dia. Erro. Transmia 075, decolado aos 16, chame controle, 120.8, bom voo. 208, boa noite, bom trabalho. 626075. Boa noite, Salvador 6075 do Oxané, decolou, tá passando 1500. Chame 075, contato radar, suba nível 360, direto Leda. Ao 360 na Progileda, 6075. Oi, Salvador, bom dia, Chanel 6251, no gate 3 para estacionamento. Bom dia, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, Chanel 6251. 075, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Recife 251, alterna 2235, chame 75, bom dia, bom trabalho. Yeah. Adicionar 6251 com 153 a bordo, 2 horas, 5 horas e 40 de autonomia, alterna Galeão. Gente, 153 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto. Adicionar 6251. Autorizado, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera, vai reportar pronto, adicionar 6251.